Galera, agora vamos começar um debate sobre a grande greve de 1917 com membros do Centro de Cultura Social, que é uma organização anarquista de São Paulo, e membros do Núcleo de Estudos Libertários Carlo Degheri, que somos nós que estamos organizando aqui junto com o Catarse, junto com o pessoal da outra campanha do CCS, esse evento aqui pra vocês, tá certo, galera? Então vamos lá. Lá em cima tem uma exposição de fotos que a gente organizou sobre a greve. Tá muito legal o material, muito interessante, também uma oportunidade de todo mundo conhecer a biblioteca também, que tem títulos de ciências políticas e de vários outros temas, não só sobre anarquismo, socialismo, sobre política em geral e até romances, outros artigos vocês podem ler, beleza? Quem quiser também, tem um material gratuito que a gente coloca à disposição de vocês aqui na lateral e também tem alguns livros que a gente vende. Quem tiver interessado, é só colar aqui do lado, beleza, galera? Tem, inclusive, o segundo número do nosso jornal Ação Coletiva, que é uma publicação solidária entre quatro grupos anarquistas de São Paulo, e a gente faz essa publicação e quem tiver interessado também é gratuito, tá certo, galera? Muito obrigado e curtam aí o debate, viu? Valeu! Um agradecimento especial aí ao Catarse novamente, galera. Muito obrigado! Pessoal, a gente pode pegar as cadeiras aqui, ó, distribuir aí, fazer uma roda aí e tal. A galera pode ir pegando. Eu queria reforçar o agradecimento ao Catarse aí, nossos companheiros aí, manos, estão sempre aí com a gente. O evento já estava sendo divulgado, eles se ofereceram assim muito gentilmente para vir pro evento aqui hoje, participar do evento, tá ligado? Sem cobrar nada, tá ligado? Os manos são firmeza mesmo. E, cara, a presença do Catarse aí engrandeceu muito aqui o evento, né? Deu uma nova perspectiva aqui pro evento, então eu quero reforçar o agradecimento aí, mano. Vai ser uma parceria longa, com certeza. Eles já tinham tocado aqui no evento que a gente fez na quadra, na primeira feira anarquista que a gente fez na Vila do Teatro também. E, meu, uma parceria longa aí que a gente vai fazer e tal. E reforçando, né, hoje o evento é sobre a greve geral de 1917, né? Foi o maior movimentação dos trabalhadores que teve na história do Brasil, né? Maior, mais longa e mais abrangente, né? Porque ela começou com algumas classes de São Paulo e ela foi se alastrando para São Paulo e também para outras regiões, né? A greve geral teve movimentação também em Campinas, Sorocaba, aqui em Santos, né? E no Rio Grande do Sul, né? Os trabalhadores foram se organizando, assim, como o Catarse falou, de forma autônoma, de forma horizontal, né, sem partidos, organizados nos sindicatos de resistência, formando o Comitê de Defesa Proletária, né? Comitê de Defesa, por quê? Porque eles eram reprimidos pela polícia na greve em São Paulo. Oficialmente são 3 mortos, mas pegando algumas outras referências de jornais de Rio de Janeiro, a gente vê que a matança de trabalhadores pode ter chegado a 400 trabalhadores. De um dia para o outro, no cemitério em São Paulo, durante a greve, foram abertas mais de 200 covas, né? Então, por aí, você vê, né, a polícia lá no cemitério fazendo, impedindo que as pessoas entrassem para fazer esses enterros de forma clandestina. E a gente está recebendo aqui, como já foi falado, o Centro de Cultura Social de São Paulo, que eles acabaram de lançar esse livro, O Movimento Operário, a Greve 17, são textos do Edgar Leroux, que foi um dos militantes participantes e organizadores da greve geral de 1917, também fundador desse Comitê de Defesa Proletária. Então, ele foi preso também junto com outros trabalhadores. E esse livro aqui são escritos até então que nunca tinham sido publicados, né? E quem vai falar um pouco mais vai ser o Antônio Carlos, do Centro de Cultura Social. Ele é professor há mais de 25 anos, Parque São Rafael em São Paulo, e nosso companheiro aqui. Então vou passar aqui a palavra ao Antônio Carlos para começar o debate. Bom, boa tarde ou boa noite, não sei mais. É assim, gente, hoje eu não estou muito bem fisicamente, mas a gente vai tentar conversar. Vou passar para vocês darem uma olhada no livro, porque a ideia é o seguinte. O Edgar Leroux fez uma palestra em 68, e um dia eu estou lá no Centro de Cultura e escolhi a fitinha, a cassete, que muita gente acho que nem sabe o que é e outros não lembram mais. E transcrevi E quando eu transcrevi aquele bagulho, eu falei, caraca, mano, puta história que esse cara conta. E não só muito pouco da greve geral de 17, mas muito do movimento operário, e fala muito do ser anarquista, né? A gente divulga muito uma frase do Levou quando ele diz assim, nós não queremos ser parte, nós não quisermos ser maioria. Porque senão a gente ia apoiar o fascismo e a congregação mariana. A gente é ali mesmo, uma minoria consciente, radical, que continua brigando constantemente. Então é assim, surgiu dessa ideia, né, de transcrever a fita, depois nós pegamos no jornal de Albar, quando da morte dele, vem muita coisa biográfica sobre ele, escolhemos alguns e vamos publicar, as pessoas não têm acesso, está lá no áudio, coisa e tal, então colocamos e fizemos o livrinho. E a ideia é falar um pouco sobre isso e sobre a greve geral 17. Eu não sou pesquisador, eu sou professor de história, eu sou leitor, talvez muita gente aqui conheça até mais que eu. Uma coisa curiosa, né? O Edgar Leroux, ele chama Edgar Frederico Brito Leroux, mas ele só é conhecido como Edgar Leroux. E Frederico Brito é um dos muitos pseudônimos que ele usou, né? Porque uma pessoa pública como ele acabou sendo bastante perseguida, teve preso duas vezes. E a gente tem que tentar lembrar que naquela época lá os caras pegavam o peão a laço mesmo e prendia e não tinha boi. Então, o nome dele mesmo é Edgar Frederico Brito Leroux. Ele é de Mogi Mirim, de 1881, ele flertou com o republicanismo e em 1904 se tornou anarquista. Já aos 15 anos ele trabalha no Jornal do Comércio, é tipógrafo. Aos 16 ele funda o jornal Boi e faleceu em 68. Olha os pseudônimos dele, quem disse isso para nós foi o Marcolino. Frederico Brito, Holt, Palmeira Leal, Lem, Cifleur, Leão Vermelho. Foi responsável por uma série de jornais, seja como editor, seja como companheiro aqui, né, que dava sustentação àquilo ali. Fundou a Plebe, né, em 17, que substituiu a Lanterna, que era um jornal anticlerical, que vinha numa briga muito forte com as propostas da Igreja Católica. É preso em 17 como mentor intelectual do ataque ao Moinho Santista. E é interessante que a defesa dele, ele fala assim, olha, eu não estimulei ninguém a roubar nada, mas eu acho que está certo. E além disso, eu sou anarquista, sim, e eu estou sendo preso porque sou anarquista, porque tirando isso eu não fiz absolutamente nada além daquilo que é, todo, que é de conhecimento público. Né? Então ele reafirma essa sua condição de anarquista. A greve 17, acho que é um negócio interessante a gente falar um pouco o que precede isso. Né? Quando a gente fala anarquista, parece que tudo anarquista é igual e todo mundo é amigo e tudo é legal. E não é verdade. Né? Existe uma série de correntes que hoje o pessoal chama de anarquismos e uma série de pensamentos diferentes. E lá atrás também não era diferente. Existiam as duas mais fortes correntes, que eram anarco-sindicalistas e anarco-comunistas, e eles tinham lá as suas divergências, né? Os anarco-comunistas achavam que os anarco-sindicalistas queriam uma coisa muito convencional em termos de sociedade, uma sociedade que seria regida pelos sindicatos. E aí tinha essas divergências entre eles. Primeiro grande passo, eles superam as divergências para lutar junto. E eles dão um passo ainda maior, né? Os socialistas lá, muito marxistas, estão distantes e conseguem se unir. Os anarquistas e socialistas é que estão coordenando essa luta aí. Então, acho que uma primeira grande vitória, um primeiro grande exemplo que a gente tem dessa greve é o fato dessas correntes que até se ofendiam pelos jornais e não tinham muita convivência, conseguirem superar essas suas divergências para estar junto na luta. Isso é um aspecto importante. A greve de 17, ela já está sendo... tem alguns historiadores que vão ter uma tese da espontaneidade. Espontaneidade, para mim, é um negócio meio esquisito, né? De repente, espontaneamente, todos nós nos levantamos e vamos embora. Aí eu entendo. Agora, porra, falar que uma greve que paralisa São Paulo, que tem salvo conduto para o cara andar para determinadas regiões, é fruto de uma ação espontânea, como se hoje eu fui dormir, amanhã acordo e falo, agora vai ter greve. É uma puta de uma baboseira gigantesca. Na verdade, vem um processo desde 1895, né, de organização de luta do 1º de maio, a questão do menor já está sendo colocada quase 10 anos antes da greve geral de 17, eles estão discutindo isso, né? O trabalho do menor, a exploração do menor. Os menores trabalhavam, tinham inclusive trabalho noturno. O Marcolino mostrou um recibo lá que o menino, depois de receber as multas, ele recebe 0,0 de salário. Né? As multas eram muito comum naquele período. Então, assim, há toda uma preparação, né? Primeiro dessa consciência da necessidade de estar junto, de superar essas dificuldades conceituais, teóricas, entre os próprios anarquistas, deles conseguirem se organizar com outras correntes de pensamento mais ou menos semelhantes na época, que são socialistas, nesse trabalho que já vem feito desde 15 anos antes, 20 anos antes, de preparação, né, de divulgação, de propaganda, de reuniões, de palestras e coisa e tal, né, até você chegar em 1917. 17 também, né, vamos lembrar, a Primeira Guerra Mundial, a guerra é um puta de um grande negócio, né? Para o capitalista, a guerra é um negócio muito bom. Porque ele vende absolutamente tudo, inclusive vidas humanas, né? A melhor definição da guerra é o momento em que dois homens que se conhecem mandam os homens que não se conhecem se matar. E depois os dois homens que se conhecem decidem quando a guerra termina, porque eles não se mataram, né? Eles mandaram os homens se matar. Então, como parte desse grande negócio, muitos dos gêneros de primeira necessidade estavam sendo enviados para a Europa, que estava lá no conflito, e há uma necessidade. E em São Paulo começa a ter problema, inclusive, né, de abastecimento e inclusive de falsificação dos alimentos. Os trabalhadores denunciam através dos jornais todo tipo de porcaria que é colocada na farinha para produzir o pão, para produzir o macarrão. E eles começam a inclusive, falar, o patrão pode mandar, mas você não é obrigado a fazer exatamente do jeito que o patrão manda. E isso é um negócio interessante, quer dizer, não tem uma reação, uma relação só de os trabalhadores estão sempre certos e vamos todos lutar juntos. Não, tem também de educação, de conscientização, de questionamento a essas posturas, né? É uma frase do Edgar Leon que ele diz assim, eu não tenho problema com o patrão. O patrão não prende, o patrão não bate, né? Agora, eu tenho uma dificuldade com o trabalhador no sentido dele entender que ele não precisa prender nem bater. Tem alguns textos que falam sobre, né, que questionam o papel dos soldados e da polícia já nessa época e falam muito sobre isso, né? Pô, e a gente tem visto isso hoje, é impressionante. Quer dizer, você está lá descendo o couro em todo mundo, prendendo todo mundo, mas você ganha um salário de merda igual a todos nós trabalhadores, às vezes em condição até mais complicada do que a nossa, com exceção professor, né? Porque professor também já é profissão de risco. Mas está lá em condição de risco. E você tem que fazer greve, e quando você faz greve, o patrão manda, né, que aí é o governo do estado, o governo municipal, federal, uma outra força repressora reprimir você. Né? Então eles estão lá já questionando muito isso, e a gente está vendo isso aí no Brasil hoje, né, desses trabalhadores que o tempo todo deram borrachada e tiro e gás no povo, e agora eles estão lá passando por situação um tanto quanto semelhante. Então, assim, há uma luta em relação ao quê? Jornadas de 8 horas semanais. As jornadas podiam chegar a 16 horas de trabalho, né? O ambiente de trabalho é absolutamente insalubre. Se a gente for ver os desenhos da época, as janelas ficavam em um nível mais alto da construção. E aí imaginem a tecelagem, que sai toda aquela coisa do tecido, né? E aquilo ficava pairando ali no ar, então era muito insalubre. Banheiro muito insalubre, as condições muito ruins. Então, a jornada de 8 horas, a semana inglesa, porque eram pessoas que não tinham descanso remunerado. Não existiam direitos trabalhistas, né? Eu hoje tenho 51 e fico imaginando que daqui 5 gerações, quando eu falar direitos trabalhistas, vai ser igual a fita cassete. Uma boa parte das pessoas não vão... Eu não vou estar vivo daqui 5 gerações, né? Mas uma boa parte das pessoas não vão saber. E direitos trabalhistas para nós também só tem 80 anos. 80 anos. Né? São 4 gerações atrás, e daqui 4 gerações, provavelmente, isso vai ser um conto de fada que alguém vai estar contando para esses trabalhadores da época. Então não existia nada disso. E eles estão lutando por essas questões, né? Não, a proibição do trabalho noturno, a proibição, a proibição não, né? Mas a discussão sobre a questão da jornada de trabalho da mulher, porque a mulher também não tivesse que trabalhar à noite, a regulamentação para que tivesse uma data de pagamento. Porque eles poderiam resolver pagar no dia 1º ou no dia 30, e quem paga no dia 30 paga no dia 10 do mês seguinte. Então também era uma reivindicação muito grande isso. Quer dizer, as condições de vida terríveis, os aluguéis altíssimos, né? E aí a gente tem que pensar, a periferia da cidade era o Brás e a Mooca. Periferia da cidade é o Brás e a Mooca. Eu trabalho no internato, ele foi fundado em 1930, tem foto do internato em 30, é chácara. E é lá no metrô Carrão, né? Não sei quem conhece São Paulo, lá no metrô Carrão não é tão distante do Brás e da Mooca, mas lá é tudo chácara ainda. Então, assim, as condições de vida deles são muito, muito ruins. O pessoal, principalmente os tecelões, começam esses movimentos, né, de reivindicação, e desponta uma primeira greve. Os trabalhadores, uma palavra muito interessante que a gente vê na literatura nesse período é a questão da solidariedade. Solidariedade com o colega que está, né, o companheiro que está em greve. Solidariedade com a família desse companheiro, solidariedade com aqueles que são presos, solidariedade com aqueles que estão há muito tempo no movimento e não recebem, e aí a família dessas pessoas estão passando a necessidade. Vamos lembrar que, né, os sindicatos que existem, eles são os sindicatos de orientação revolucionária, é o anarco-sindicalismo. Praticamente não existe o que vai surgir na década de 30 com a ditadura do Vargas, que é o sindicalismo amarelo, né? Que é esse sindicato atrelado ao Ministério do Trabalho. E, então, havia uma luta constante para garantir direito de ser reconhecido como gente. A escravidão acabou há tão pouco tempo que é muito fácil a gente imaginar como essas pessoas eram tratadas, porque, entre outras coisas, eles reclamavam também dos castigos físicos que as crianças e as mulheres sofriam dentro das fábricas, e isso acho que não era feito com os homens de forma igual, porque talvez o enfrentamento se desse de uma outra maneira, mas as multas também eram constantes. Então vem nesse processo, e esses tecelões começam então uma paralisação. Né? Como toda paralisação, você vai fazer um comício, você vai convocar as pessoas para participar, e a primeira reação do Estado, né? A primeira reação dos patrões é indicar mais policiamento. Esses policiais vão reprimir a greve e num primeiro confronto ali já ferem o Antônio Martinez, que depois vem a falecer. O falecimento dele é um estopim, aí o negócio pega fogo na cidade de São Paulo. Aí volta novamente aquela questão da solidariedade. Um companheiro foi morto, nós vamos deixar? Vai ficar assim? Nós vamos aceitar as condições de vida tais quais elas estão, e nós vamos aceitar tão tranquilamente assim? O movimento vai se alastrando. Duas coisas que eu acho assim de um encenamento brilhante. Se os trabalhadores estão organizados nos sindicatos, mas eles também estão organizados nos seus locais de moradia através das ligas de operários. Né? E quando você vai para a liga de operário, você não fala só para o trabalhador que está sindicalizado, que está lá na produção, coisa e tal. Você está falando para os empregados, está falando para dono de casa, está falando para o jovem, está falando para um monte de pessoas que não estão inseridas no mundo de trabalho, seja por uma razão ou outra, que estão distante, porque a sua própria categoria não participou. E aí também permite uma outra coisa, a organização local a partir do local de moradia, não só do local de trabalho. Né? Essas pessoas estão se deslocando muito pouco, às vezes, para chegar ao seu local de trabalho, mas imagine a potencialidade que isso dá ao movimento quando você consegue colocar trabalhadores e a população de forma geral junta, brigando e reivindicando. Seria muita pretensão dos anarquistas acharem que eles dirigem alguma coisa, né? A gente está lá junto na luta, brigando, e aí tem as outras correntes junto. Com certeza tinha outras pessoas não anarquistas e socialistas também que participavam, e eles têm uma puta ideia que não é dessa época, já vem de anos anteriores. Eles têm lá os comitês de agitação, Então tem o Comitê de Agitação Popular contra a Caristia, Comitê de Agitação Popular contra o Trabalho do Menor. E aí eles fazem a CDP, né? Que se propõe a ser o lugar onde reúne essas pessoas que supostamente são as lideranças, né? E que discutem o que é mais comum, o que está acontecendo no movimento, e levam para as assembleias, para que as assembleias tomem as decisões. O Centro de Defesa Proletária, desde o início, ele não aceitou sentar na mesa de negociação com os patrões. Aí os jornalistas da época criam uma comissão, né, para intermediar essa relação. O CDP diz o seguinte: se a gente for lá falar com o patrão, nós vamos apanhar e ser preso. Na primeira reunião que teve, alguns trabalhadores, talvez não bem orientados, já foram presos, e as mulheres desses trabalhadores foram intimidadas, né, para que o movimento diminuísse ou perdesse força e coisa e tal. Então, dessa forma, eles conseguiam reunir pessoas dessas outras correntes que também discutiam o movimento. Outra coisa importante, né? Aí a gente já viu essa questão da organização em rede, né? Que a gente chama do federalismo, porque tem o sindicato, os vários sindicatos, vai ressurgir a FOSP, né? A Federação Operária de São Paulo, tem as ligas de operários, então tem todo um movimento associativo que não é só do indivíduo dentro do sindicato ou do morador do bairro, mas de pessoas de organizações diferentes. Além do federalismo, da solidariedade, a autogestão da luta. Porque são os trabalhadores que estão organizando e não estão discutindo, não estão perguntando se deve ser feito dessa maneira ou não. Eles estão ali se organizando, levam para a Assembleia aprova ou não, né? Mas a autogestão também é da luta, né? Quando a gente fala da ação direta, é porque você não vai esperar que um líder, um dirigente, diga se pode ou não. Você começa a organizar para que aquilo tome um vulto, um movimento, e você, e esse líder, e esse dirigente, ou ele participa ou ele fica, né, à mercê daquilo que o movimento está decidindo. A greve começa a tomar mais vulto, o aparelho repressor também começa a agir com mais intensidade. Logo depois da greve 17, foi aprovada em São Paulo, eles saíram de 1.160 policiais para 8.200 e pouco policiais, né? Que eles chegaram à conclusão que não dava para ter tão pouca polícia na rua, considerando o culto que aquele movimento tomou. Mas eles estão trazendo, inclusive, tropas do interior para dentro da cidade, essas pessoas muito bem armadas, só que os trabalhadores na época também estavam armados, não tanto quanto a polícia, e os confrontos eram constantes, né? Que é essa coisa que o Marcolino falou. É curioso para quem estuda história, se a gente for ver, tem historiadores que vão dizer que teve um morto, que é o tal do Martinez. Outros vão falar que talvez tiveram 9. E aí fica todo mundo repetindo o que o outro disse sem tentar fazer um trabalho de pesquisa mais sério. Aí vem a Cristina Lopreato e começa a buscar uma série de outros relatos e informações e chega a esse número de possivelmente 400 mortos naquele período. Talvez até um número maior, porque você não tem muito controle da sociedade sobre a polícia e como essas coisas se dão. O movimento se alastra, a repressão é intensa, o Edgar é preso, outras pessoas começam a ser presas, né? E novamente vem a solidariedade, a gente tem que continuar brigando para poder libertar esses companheiros presos. Uma coisa interessante da gente observar, né? Hoje nós trabalhadores, acho que muitos de nós sindicalizados, quando a gente entra numa greve, o primeiro item é a questão do aumento salarial. Lá quando a gente vai ver, o aumento salarial é o oitavo item. Antes disso tinha até garantir que não houvesse a execução do despejo daqueles que não pudessem pagar aluguel. É porque é uma puta coisa inteligente. Porra, não adianta você só dar aumento para o trabalhador, que o cara vai repassar isso no produto e o trabalhador vai pagar do mesmo jeito. Mas se você garantir que não seja executado o despejo, esse cara tem um respiro a mais, porque ele tem onde morar, né? Se você garantir que os gêneros de primeira necessidade não vão desaparecer, pelo menos era uma reivindicação, né? As pessoas vão ter o que comer, que não tenha essa questão da falsificação. Então, o item aumento salarial está lá, dos 15 ele é o oitavo. Então, não é uma coisa assim que os anarcossindicalistas tivessem essa visão de uma luta tão imediatista só por conquistas salariais, como os anarcocomunistas acusavam eles. O movimento tem essa repressão toda, a coisa flui, né? A comissão de jornalistas negocia parte dessa pauta, leva para o CDP leva para as assembleias na Moca, por exemplo, chegavam a reunir milhares de pessoas, né? Eu fico imaginando como é que era naquela época, sem os recursos que a gente tem hoje em termos de comunicação, colocar 4 mil pessoas no mesmo lugar para discutir. Sem microfone, sem nada do que a gente tem hoje, aquelas pessoas conseguirem se comunicar, aprovarem ou não, né, mas deliberarem sobre aquilo ali. Era um puta feito, né? O papel da mulher é uma outra coisa que, quando eu li, eu fiquei muito... Né, eu tinha um centro feminino, e aí quando você começa a prestar atenção nas fotos, e a Cristina Lopreato chama novamente a atenção para isso, pô, a mulher está sempre lá, e algumas delas segurando no posto, falando assim, com aquela garra, com aquela gana, aí você vai ler, você fala, caraca, mano, e a gente pensando que lá atrás as mulheres submissas, né, trancadas e presas, e não, meu, elas têm lá um centro feminino em São Paulo, e esse centro feminino, algumas dessas mulheres têm posição de muita influência durante a greve, né? Então é muito bacana a gente perceber que não tem nada a ver esses estereótipos também que a gente vai criando sobre esses movimentos passados. Eles conseguem negociar, antes do término da negociação, o CDP já está falando, olha, tudo bem, né? Não dá para a gente manter a greve também eternamente. Chega num ponto que ela tem que terminar e a repressão está muito forte. Mas não tenhamos dúvida. Uma boa parte daquilo que eles estão prometendo não será cumprido e a repressão será intensa. E, de fato, acontece, né? A boa parte daquilo que é acordado, depois eles começam a negar e aí não tem também como obrigar. E a repressão se torna muito forte, é quando o Edgar é preso, né, e outras pessoas são presas. Pouco depois, alguns desses anarquistas, inclusive, vão sofrer um processo de deportação, né, que está lá baseado na lei Adolfo Gordo, lá atrás, do início dos anos de 1900. Tem toda uma discussão sobre essa legislação, o quanto que ela é inconstitucional, mas os anarquistas demonstram que eles têm razão sobre isso aí. Sobre essa questão da legislação, a gente tem um amigo, um companheiro do Centro de Cultura, o Amir, ele faz uma pesquisa muito intensa, ele é um geógrafo, e eu fico muito espantado toda vez que ele faz, né? Certo dia a gente estava lá, ele fazendo a palestra, e ele falou assim... Ah, parece que o sindicalismo revolucionário simplesmente desapareceu, né? Um dia passaram a borracha, aquilo acabou e começou esse sindicato amarelo. Não. Quando o Vargas institui a sua legislação, o trabalhador só teria seu direito, seus direitos garantidos, se o sindicato aderisse àquela legislação, se ele concordasse. Senão, ele não teria direito garantido. Quer dizer, aí imagina também a pressão dos trabalhadores em relação a esses sindicatos mais radicalizados, porque eles não teriam também seus direitos garantidos, né? A jornada de 8 horas, a semana inglesa e uma série de coisas que vão surgir a partir daí. E eu comecei a pensar, falei, caraca, né, mano, o negócio é de uma inteligência brutal a forma como o patrão pensa e o patrão aliado ao Estado, e ele consegue amarrar essas coisinhas de uma maneira que a gente, imperceptivelmente, porque ela se dá numa velocidade que a gente não consegue detectar às vezes, todas as formas de alienação que a gente vive, e quando você se depara com a realidade, você fala, caramba, passou, já foi, né? Porque parece assim... Quando a gente fala dos anarquistas, a gente parece que está falando de 17. Como se eles não tivessem continuado a existir na história brasileira até hoje. E eles continuaram a existir até hoje, os jornais publicados até a década de 60, 68 ainda, provam isso. Não, talvez não mais com a mesma influência de movimento de massa como tiveram no passado, mas aí eu lembro do Lengô, né? A gente está aqui para brigar. O dia que a gente conseguir ser a maioria, porque a sociedade mudou. Aí está tudo bem, cara, vamos estar tudo melhor do que estamos hoje. Mas também eu lembro do Martinez, e a gente estava conversando um pouco sobre isso hoje. Antônio Martinez, ele tinha o costume de dizer assim, né? Acho que é um pouco do que a gente vive. Ele falava assim, olha, o movimento social é igual o mar, cara. Ele vem forte, aquela onda, uau! Mas ela reflui. E a gente não pode ser a vanguarda, porque a gente vai ficar lá na frente e o movimento vai estar aqui. E a gente não pode ser a retaguarda, porque o movimento vai estar lá na frente e a gente está lá atrás. A gente tem que conseguir entender o movimento para estar junto com ele, acompanhando, até que surja um momento melhor para que a gente, organizado, consiga de novo se colocar em luta. E isso por um velhinho falando em um autodidata, um cara que nunca foi para a escola, universidade, nem nada. E é, acho que é esse o sentimento que me fica quando eu penso na greve de 17, né? O momento de pujança que você vem, essa coisa vai, e como que depois ela reflui também, sem deixar de existir, é claro, e esses caras continuam acreditando e continuam lutando. Bom, eu queria falar mais, mas eu vou ser breve também, porque aí a gente abre para todo mundo conversar. Quer falar, o Nilton? Não? Quem quer fazer pergunta? O pessoal pediu para falar no microfone, eu não gosto muito não, assim, esse negócio microfone é estranho. Ou quem quiser comentar, né? Queria fazer uma pergunta, o pouco que eu li, assim, o pouco que eu vejo, que eu vi, né, talvez você pode me ajudar aí na resposta. O movimento anarquista... Aqui no Brasil ele foi muito forte, né, no começo do século XX, né, fazendo várias greves, igual que você falou, a greve 17 e tal. Tem outros relatos que fora do Brasil os anarquistas conseguiram ter a mesma influência que teve aqui no Brasil? Com essa imensidão como você é em outros países? Nesse período aí de 17 e tal? Aí é um... Em algum momento desse ano a gente vai discutir a Revolução Russa também, né? A ideia dos soviets em 1905 já é uma ideia que tem um aspecto libertário muito grande, né? Depois o movimento anarquista durante a Revolução Russa, Máquina, né, lutando contra o Exército Vermelho, a gente tem o Maio de 68 na França, assim, com uma influência libertária enorme. Nós vamos ter a Revolução Espanhola, 36 a 39, e nós vamos ter um monte de movimentos pelo mundo inteiro, né, em todos os continentes, alguns mais intensos, outros menos, mas que têm características semelhantes. E aí, se a gente for pensar... proporcionalmente, acho que a Revolução Espanhola, perto da greve 17, a greve 17 acaba ficando até meio pálida, porque a luta dos espanhóis, tanto do ponto de vista da guerra, quanto do ponto de vista da transformação social, da economia, é um negócio assim que ainda hoje a gente lê e continua descobrindo, continua buscando entender melhor o tanto que aquele povo conseguiu fazer em poucos anos, né, de ação ali, mas também de construção desse processo, né? Mas acho que no mundo inteiro a gente vai ter momentos pontuais em que os anarquistas conseguem entender o movimento, né, que eu acho que essa é a questão fundamental. É conseguir entender o movimento e conseguir falar uma linguagem para o movimento, com o movimento, e crescer com ele. Porque senão a gente vai virar a vanguarda, e eu não acredito em vanguarda, né? Vanguarda é um negócio meio complicado. Mais alguém quer perguntar? Quer comentar? Pode xingar também, a gente não liga, viu? Eu moro em Suzano, perto de uma fazenda que provavelmente é dos Hermílio de Moraes. E lá tem uma senzala, um prédio intacto. Caiu o telhado, mas todo o restante da estrutura está intacto. E quando ele estava falando das janelas altas, das tecelagens, que é a mesma estrutura da senzala, das janelas, a Quer dizer, é o vão da janela, não tem uma grade, não tem nada, mas o buraco é tão alto que dali ninguém provavelmente conseguiria fugir. E aí é interessante que a gente, como eu estava falando dos sistemas que se reinventam, como o sistema escravagista se reinventa ao longo do tempo. Porque você vai vendo a situação dos trabalhadores depois do final da escravidão. Você passa por 17, você chega até os dias de hoje, e a única coisa que muda é o alojamento em senzalas. O resto, os outros itens estão todos ali, de uma forma mais agressiva ou mais sutil, que é isso, que nos leva a isso, essa coisa de estudar, de conhecer, para notar essas sutilezas, porque na nossa correria do dia a dia, a gente chama algumas pessoas que não estudam nada de alienados, mas nós também somos alienados. Na medida da sutileza que o Estado impõe, a sua escravidão impõe o seu modo de vida, a gente passa batido, sabe? Eu trabalho 8 horas por dia no Jaçanã e moro em Suzano. Então eu tenho 7 horas de deslocamento todo de segunda a sexta. Cara, pensar naquele trem lotado é impossível. É uma tarefa para poucos teimosos por alguns poucos segundos. Então, algumas coisas vão passando, algumas notícias eu vou correr atrás depois que eu vejo alguém comentando por alto e parece interessante, eu não sei o que é, e eu vou correr atrás. Mas já é atrás mesmo, é muito atrás. Quer dizer, para a sutileza do Estado e essa articulação que ele tem com o poder privado, para a estrutura que eles têm. Esse meu tempo de atraso é o tempo deles implementarem isso e até, como é que eu vou dizer, até naturalizar isso na mente da própria classe trabalhadora. Então, é isso. As transformações ocorrem, o sistema se reinventa, a escravidão está aí e a gente tem que buscar essas fontes do passado para entender o que eles fizeram, para entender o legado que eles deixaram, para a gente correr um pouco junto com essa onda. Correr junto com a onda. Não, a gente não é vanguarda, mesmo que quem pensa ser vanguarda não é vanguarda, está lá atrás e a gente está numa rabeira desgraçada por essa alienação, por essa falta de estrutura. É isso. Eu acho importante a gente resgatar essa história da greve de 17, assim como as outras histórias de resistência dos trabalhadores, porque é muito comum a gente escutar até hoje que o brasileiro é um povo calmo, um povo tranquilo, né? Quantas vezes a gente não escuta, não, porque se fosse na Argentina, lá o pessoal é de luta. Se fosse no Uruguai, lá o pessoal é de luta. No Brasil, o brasileiro é muito ordeiro, né? Não é o que esses documentos, essa história da greve 17, por exemplo, mostra, né? E é uma história que é constantemente apagada nas instituições educacionais e por isso eu acho importante a gente estar resgatando, porque quando a gente pensa em ação direta e pensa, por exemplo, num cara atacando alguma coisa num banco, por exemplo, isso é ação direta também, mas não é a única forma de ação direta. Ação direta também é você resgatar e se apropriar da história dos trabalhadores, da sua própria história, da história de resistência das pessoas excluídas. E por isso que eu acho que é importante a gente manter que também é uma forma de ação direta esse resgate da história. E foram vários temas aqui tocados que eu acho interessante, né? Como ele falou da questão negra, né? E eu lembro que eu achei uma vez num jornal oficial mesmo, acho que era de 1895, 1896, né? Porque na história do Brasil, quando eles vão abolir, né, entre aspas, a escravidão, e eles vão paulatinamente trocando o trabalhador negro para o trabalhador italiano, espanhol, numa atitude racista, né, claramente racista, muitos desses navios que eram usados para trazer esses trabalhadores europeus, ainda alguns desses navios eram os mesmos navios que traziam os escravos. Eu lembro de ter visto uma nota no jornal oficial dessa data, 1895, 1896, que durante a viagem da Europa para o Brasil, um trabalhador teria se declarado anarquista, talvez nem fosse anarquista, talvez fosse simplesmente um trabalhador que se insurgiu no meio da viagem e que ele teria sido colocado a ferros dentro do navio, né? E a questão também do protagonismo feminino, né? Eu acho muito interessante, como o Antônio Carlos falou, né? São vários episódios, né? Aliás, ainda da questão negra, né? Você vê ali, tem um trabalhador, Armando, que ele é de Campinas, ele participava do movimento negro local, ele também teve um papel fundamental na greve geral em Campinas, né? O Domingos Passos, por exemplo, conhecido como Bakunin brasileiro, foi extremamente ativo. Você pega as fotos dos congressos operários dessa época, haviam vários negros. Então essa ideia de que também era uma flor estrangeira, trazida da Europa, também é uma mentira quando a gente vai avaliando os documentos, né? Aí agora sim, o protagonismo feminino, você vê ali, tem uma foto da Espantilina Martins, com 15 anos ela participou da greve 17 no Rio Grande do Sul. E lá também houve muito confronto com a polícia, e durante o enterro, durante o cortejo fúnebre, ela vai na frente levando um buquê de flores, porque os trabalhadores já sabiam que haveria uma repressão da polícia, e por baixo desse buquê de flores havia bombas para contra-atacar com a polícia. E realmente a polícia vai, começa o confronto, e é jogada essas bombas e dá tempo dos trabalhadores fugir. Aqui em Santos também teve um movimento muito forte, eu tive a oportunidade de pesquisar bastante o movimento sindical, o movimento anarquista aqui em Santos, e é feito um comício para iniciar a greve de 17 aqui em Santos. Milhares de trabalhadores vão participar do comício, e quem declara a greve iniciada é uma anarquista chamada Sofia Luiz, né? E várias trabalhadoras participaram do movimento, né? Aqui em Santos eu coloquei uma foto ali, que foi a única que eu achei, do anarquista Manuel Cardino Saavedra, que ele vai ser preso durante a greve 17 aqui em Santos. Então eu acho assim, que é extremamente importante a gente estar resgatando esses exemplos. Por exemplo, aqui em Santos, em todas as cidades, muitos trabalhadores, muitas classes vão parar em solidariedade, não exigindo nada para si, mas em solidariedade as primeiras pessoas que começaram, né? A greve, como o Antônio Carlos falou, começou na indústria de tecelão, né? Então tem muitas mulheres também que trabalham nas indústrias de tecelagem em São Paulo. Então o protagonismo feminino é muito forte nesses movimentos. E a questão, eu queria até levantar uma polêmica, que eu também concordo com o Antônio Carlos, quando ele fala que não foi um movimento espontâneo. Eu também concordo que não foi um movimento espontâneo. Foi um movimento organizado pelas primeiras classes de trabalhadores, mas o interessante é que o próprio Edgar Leon Ho coloca que foi um movimento espontâneo. E como é que eu interpreto isso? Depois que há a morte do Martinez, muitas pessoas vão aderir ao movimento. Eu tento fazer uma análise mais para cá, por exemplo, o movimento que aconteceu em 2013, das passagens, foi um movimento organizado, todo mundo sabe, foi um movimento organizado, mas com a repressão da polícia, o número de pessoas vai aumentar brutalmente em 2013, e eu acredito que em 2017 foi a mesma coisa. Aquelas pessoas que estavam indecisas, que achavam o movimento justo, mas num primeiro momento não queriam se envolver, a partir da morte do José Martinez, elas vão tomar parte. Eu acho que é isso que o Edgar Leon Ho está falando de espontaneidade. É um movimento que começa organizado, mas que em um determinado momento há essa participação espontânea de outras pessoas que, num primeiro momento, não queriam participar do movimento. Eu queria só colocar esses pontos. Essa questão de que nada muda, é interessante que quando a gente vê o pessoal falando da ditadura, aí o pessoal do Rio de Janeiro começou a dizer assim, na favela nunca acabou a ditadura. Porque na favela não tem direito, não tem, né, meu? Principalmente nos morros cariocas ou onde tem essa forma geográfica mais complicada, né? Então, a gente fica às vezes falando como se... a democracia brasileira! E, na verdade, é uma puta ditadura que continua aí, a gente continua vendo. A questão da ação direta é um negócio legal. Eu estava aqui pensando assim, falei, pô, eu vim aqui umas 3 vezes, eu falei lá dentro. Eu com certeza não falei para tanta gente como hoje. É lógico que tinha o pessoal cantando, isso atrai gente, o som é legal, tudo. Mas até as pessoas que passam, de repente, param. Né? Ação direta é isso, é quando você vai e toma uma atitude e aquilo tem um significado, tem uma repercussão. Né? Não precisa nem fazer uma reunião para a gente ver se vai ficar lá fora. O que vocês acham? Aí a gente marca uma outra reunião para discutir se a primeira reunião foi bem organizada ou não. Então, ação direta é isso. E, curiosamente, curioso, né? Como a gente fica falando desses resgates do passado. Porra, estamos aí com a febre amarela, amigo. Olha a revolta da vacina, né? Os caras foram lá, brigaram contra tudo que foi imposto naquele momento. Morreu gente pra cacete no Rio de Janeiro. E tá aí os animais dizendo pra nós assim: olha, vocês podem achar que são, mas a natureza demonstra pra vocês que vocês não são constantemente tão capacitados e tão capazes assim para dominar a natureza da maneira mecânica como vocês imaginam. É essa coisa que o companheiro lá estava falando, né? Parece que a gente está dando um passo à frente, quando a gente para para olhar, parece que a gente continua andando naquele ritmo lá atrás, porque pouco a gente conseguiu avançar. E o Estado se organiza de uma maneira que a gente vai se alienando e se perdendo cada vez mais, né? Então, não muda muito e a gente continua lutando, continua acreditando. Mais alguém quer perguntar, fazer um comentário? Pode xingar o óculos agora. É, acho que não vai chegar aí não, gente. Não, não vai chegar aí. Não, acho que o Marco não colocou algumas coisas na pergunta do menino, um bocado de coisa se vem na minha cabeça. Né? É, primeiro assim, da tese do espontaneísmo. Quando um anarquista fala de espontaneísmo, somente na Revolução de 17, está dizendo o seguinte: o pessoal esperava, os anarquistas esperavam a grande levante, a greve insurrecional, e estavam trabalhando para ela. O momento que ela vai surgir não está dado. Esse momento, o pavio é espontâneo, mas a reação a isso não é. Ela é o resultado da organização de décadas de trabalho. O problema é que a forma que os marxistas... Aí não vou colocar nem... Também tem um processo, o seu historiador também, você tem o processo da desonestidade. Vou pegar um marxista mediamente honesto. Tem um problema da forma que os marxistas veem a ideologia. Eu sei que é uma coisa muito teórica, ele já vê a ideologia de uma forma negativa. Então, para o marxista, não existe esse trabalho de base que não seja a vanguarda. Pelo menos o marxismo-leninismo, que é a base do pensamento marxista brasileiro, e de historiadores que leram a Revolução de 17. Então eles falam assim: bom, os caras não eram vanguarda, logo eles não existiam. O movimento é espontâneo. Se eu analiso desse jeito, perfeito, é espontâneo. Mas se vocês para pensar e dizem assim: não, há uma estopim de espontaneidade, o bagulho aconteceu, mas tinha gente suficientemente organizada no meio daquela massa para sacar que era um momento de ação, que não eram líderes, não precisavam ser, porque estavam inseridos há anos na vida, no cotidiano, eram homens e mulheres que discutiam isso, que é exatamente essa discussão que é interessante. Entende? Que aí fura essa tese legal do espontaneismo dos caras. E aí você imagina a ideologia, não como o marxismo vê a ideologia, mas como aqueles anarquistas veem a ideologia, como um instrumento de ação cotidiana. Não uma teoria que vai se projetar algo que vai ser, sei lá, num futuro remoto. Não, é aquilo ali, é resultado da minha ação cotidiana, e vai e volta. E a dialética também, isso é muito engraçado. Né? Aí eu lembro do Maurício Tatenberg, né? O Tatenberg era muito... Nesse ponto, ele falava assim, que os anarquistas foram mais marxistas do que os marxistas, porque foram dialéticos. E essa provocação do Tatenberg está corretíssima, cara. Tá, na Revolução Russa é isso, e eu li que a Era dos Extremos, do Robesbal, era a Revolução. O Robesbal fala que o menino perguntou ali: ah, viu anarquismo nesse lugar? O Robesbal dizia o seguinte, o Robesbal, hein? Na Era da Revolução. Se você pegasse um militante revolucionário de qualquer esquina do mundo durante a Era do Século e perguntasse que partido ele servia, ele ia dizer que a partir do animal povo. Certo? Isso o próprio Eric Robesbal, que era marxista, que depois ele vai fazer aquele outro livro sobre bandidismo, que ele faz a soldo do Partido Comunista e desmente o que ele escreveu. Certo? Um pouco antes de morrer, então ele falou isso. Olha, então a gente tem esse fator, que foi a forma que reescreveram a história a serviço dos movimentos marxistas, leninistas, stalinistas, etc. Não estou dizendo nem do marxismo como todo, mas esse tipo de marxismo, ele reescreveu a história. Né? E para nós anarquistas foi pior, porque quando ele reescreve, ele reanalisa toda a realidade quando o cara é honesto. Só a perspectiva dele. É que é muito engraçado, quando você conversa com o marxismo, isso eu já vi de qualquer partido de esquerda brasileira. Certo? O cara é marxista, ele diz, o cara não é marxista. Já onde o Trachtenberg bate pesado. Ele fala, os caras não são marxistas nem leninistas, né? E aí, com o marxismo nós tínhamos dificuldades e rupturas. Com esses caras, nós temos um universo, porque eles não conhecem nem os conselhos operários dentro do marxismo. Eles falam do zapatismo, por exemplo, e outros. Ou seja, em todo o mundo as revoluções, todas elas, são libertárias. Não existe revolução que não seja libertária. Depois ela é cooptada por partidos políticos. Por quê? Porque ela nasce do anseio do povo. Certo? Também estou dizendo que ela é anarquista, ela é libertária. Certo? Ela, e dentro dela tem anarquistas, como tem todos os outros. Só que em algum momento histórico, algum tipo de pensamento falou assim, não, esse é meu, botou a bola debaixo do braço, ou fuzilou os outros, ou apagou e reescreveu. É óbvio, né? Se você apaga, não aparece. É mais ou menos isso. A outra coisa é que tem um livro muito legal para quem está de Santos, que é Maria Lúcia Caragitaí, Ventos do Mar. Eu levei esse livro, que ela fala uma coisa que é muito legal, que até algum dia algum historiador pegar e escrever isso. Ela faz a crítica tradicional de que o pessoal é europeu, maioria branca, tal, mas ela fala uma coisa que o Sérgio Norte fala, que é bem interessante, que ao chegar, principalmente aqui em Santos, e dar de cara com as estratégias do movimento abolicionista, esses militantes de base, socialistas e anarquistas, tiveram que reescrever as suas estratégias da forma que era compreensível ao povo negro também na rua, porque senão não daria movimento. E aí o Sérgio Norte, ele lembra aqui no caso aqui da... Eu lembro do Sérgio, que você sempre toca nesse assunto. O quilombo do Pai Felipe, outros quilombos que tinha aqui em Santos, que havia quilombos que furavam greve, havia quilombos, como o do Pai Felipe, que não furava greve. Não furava. E que tinha uma discussão íntima com anarquistas e socialistas. Eu lá fazia as rodas de capoeira, daí a relação da capoeira de Angola com tudo isso, né, que depois o Roberto Freitas vai pesquisar e resgatar. Então, bem, quando a gente fala de 2017, acho legal pegar tudo isso, porque toda essa releitura não foi feita. Os caras jogaram tudo isso no lixo. Aí é óbvio, né, que joga tudo e fica uma coisa à medida deles. É tanto que nós estamos agora chegando em maio, estamos agora em março, né? Quase em março, eu não vi nenhuma outra força de esquerda ser anarquista falar da V17. E se a gente não falar, ela passa em branco. Certo? Ela passa em branco. A única greve geral de verdade do Brasil, cara. Nós estamos chegando no século XXI. Né? Porque quando a gente pensa aqui que a gente parou em Santos, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, a gente parou em Manaus, meu, não tinha internet. Essa é a questão assim, que eu acho legal a gente colocar por debaixo, né? Obrigado. Sassa aqui. Então, vamos lá. Vocês falam da hora as ideias de vocês, mas então, a concepção é a seguinte, a concepção dominante de vanguarda, ela é muito leninista, né, dentro do movimento operário. Se for pegar o radical da palavra, né, do francês, avant-garde, né, a linha de frente, a própria Spontirina foi uma vanguardista quando ela assume a linha de frente. Vocês, de uma certa forma, porque na verdade, a vanguarda, se for tentar ver uma perspectiva mais libertária de fato, ela é um instrumento consciente da classe rumo à revolução. Seja para diminuir o lucro do patrão, né, de forma mais imediata, ou mesmo conquistar a revolução, abolir o Estado e essa merda toda. Né? Então, assim, eu considero a vanguarda os trabalhadores que adquirem consciência e se veem como instrumento consciente desse movimento, que é muito difícil de entender, o movimento revolucionário, principalmente pela forte pressão ideológica e pelo assédio da lógica do capitalismo. A própria concepção marxismo-leninismo, ela é contraditória em si, porque o leninismo não é marxista, na verdade. Né? Eles usam fraseologias marxistas, mas passam por cima de muita coisa das composições de Marx e da esquerda, como a própria Rosa Luxemburgo, por exemplo, tretou com Lenin quando viu que ele era um oportunista. E, na verdade, a grande derrota para o movimento operário, de modo geral, foi, de fato, acreditar no Partido Bolchevique, que usou as fraseologias marxistas para desenvolver o capitalismo na Rússia, porque o czarismo não tinha essa visão de progresso. Mas a questão da vanguarda que eu bato a tecla é essa questão de definir ela como instrumento consciente da classe. A partir do momento que eu estou aqui numa caixa de som, que tem uma rapaziada aqui que está trocando a ideia e tem trabalhadores inconscientes ao meu redor, nós já estamos dando o primeiro passo, nós já estamos um pouco mais à frente. Mas é claro que se nós tentamos estar sempre à frente, nós não é revolucionário. Nós caímos na velha contradição bolchevique, que é uma coisa que já aconteceu, vem acontecendo ao longo dos anos, que é totalmente antiproletário. A questão do Eric Robesbal também é um cara que não era marxista, né? Era um burocrata, apoiou o FHC aqui, apoiou o Lula, apoiou o Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, né? Um cara que está mais ligado aos partidos, ao parlamento, do que propriamente a perspectiva revolucionária. Tanto que ele foi bem sacana em algumas questões de menosprezar o movimento anarquista. O meu ponto é basicamente esse. Acho que a questão da vanguarda, assim, para os anarquistas, até de uma certa simplicidade, né? Existe, de fato, essa questão da consciência, mas a questão da consciência nos coloca numa condição de superioridade, de liderança sem ser reconhecida como tal. Né? Essa é a questão fundamental, quer dizer, a gente fala muito disso em educação, né? Acho que tem um cara, o professor autoritário tem a autoridade do professor. Acho que o professor autoritário é aquele que entra e fala assim, hoje nós vamos fazer isso, falou? E aí, cala a boca que eu estou falando que nós vamos fazer isso. E a autoridade do professor é aquele que, eu estou pensando em fazer isso. Mas a gente tem essas outras opções dentro desse próprio programa, porque também não dá para fugir totalmente do negócio, né? Então, assim, e aí você dialoga com aquela situação que está colocada ali e vai construindo uma nova realidade. Então, acho que é essa consciência que é diferente, né? Só essa questão, porque senão a gente começa a sentar e a começar a planejar os passos seguintes sem a gente conseguir conversar com as pessoas primeiro. Eu fico vendo a molecada da escola organizando o Grêmio e eles me cobram assim, você tem que ajudar nós. Eu falo, não, eu ajudo falando para vocês o que eu acho que é o caminho para mim. Agora, o caminho para mim não é o caminho para vocês. Eu acho que não devia ter chapa para disputar, porque se tem 5 e tem 50 disputando, ganhou só 10. E os outros 40 param de participar. A gente tem que encontrar um meio em que os 50 continuem participando. Porque como política, no nosso caso, não é remunerada, quando terminar o ano nós estamos em 5. Porque o tesão, às vezes, não é o suficiente para dar conta do tamanho do problema e da necessidade. E aí você vai dialogar com o cara, porque não dá para, né? Mas, de cara, as pessoas falam o quê? Todo mundo lembra do Eu Odeio o Cris? O Cris vai lá propor o bebedouro de suco de uva no pátio, para ganhar a eleição. É disso que eu estou falando. Quer dizer, acho que a consciência nesse momento é quando você sabe que isso é um absurdo propor, e que você não vai propor nada, você vai perguntar para as pessoas, nós vamos lutar pelo quê? Nós vamos lutar a favor do quê? E às vezes a sua ideia ali dentro é só uma das muitas ideias, né? O Paulo Freire vai um negócio engraçado, ele vai falar, eu acho curioso, né? Ele fala assim, não dá para o professor ser o diretivo, mas também não dá para não ter diretividade nenhuma, né? Você não vai chegar lá e falar assim, olha, aqui tem um programa e nós vamos cumprir porque a Secretaria de Educação mandou, como se o Alckmin estivesse do lado de mim na sala de aula. E ele olhando para a minha cara e vendo o que eu estou fazendo ou não, foda-se o Alckmin. Mas dá para você chegar ali e propor alguma coisa considerando aquela realidade daquelas pessoas. Então, a droga, a gravidez precoce, a questão das condições de moradia, elas surgem como um problema, então vamos discutir o problema, né? E o programa a gente vai discutindo na medida que ele tiver relação com o problema, senão não dá. E aí, se a gente não consegue também encontrar a droga na Grécia, a questão da sexualidade na Grécia, o problema da moradia na Grécia, o cara tem que voltar a estudar, porque aí não tem jeito, ele tem que sentar para estudar para poder fazer, senão também vai ser autoritário sempre, né? Sente cala a boca porque não é o momento de perguntar agora, então não vira. Então acho que essa questão da vanguarda e da consciência, pelo menos eu penso sempre assim, né? Eu não consigo, e eu tenho uma dificuldade muito grande que eu não consigo mandar e eu não consigo impor, mas eu consigo falar assim, olha, eu penso que nesse momento é. E de repente o meu pensamento não é o majoritário e muitas vezes eu cedo ao coletivo, mas com a seguinte condição, eu quero fazer parte da avaliação desse negócio quando terminar. E aí também a gente lembra que fez uma proposta diferente, que ajudou no encaminhamento, mas que o resultado não é aquele que a gente esperava, porque já previa que não daria certo da maneira como estava sendo proposto. Acho que aí também é a consciência, que é essa coisa que eu falei do Edgar, né? Você, e eles falam muito, em momentos da Greve 17, que eles falam assim, olha, trabalhador, você também é responsável quando você coloca seu filho para trabalhar, quando você coloca sua esposa para trabalhar nessas condições. Então você também tem que ter clareza disso, não é, né, é como se a gente vivesse na zona rural e tivesse que aumentar a prole para ter mais braços para trabalhar na nossa própria agricultura, né? Então não é essa a relação. Mais alguém tem pergunta? Mais alguém gostaria de comentar? Não? Não tem jeito. Bom, sentado é melhor. Tá bom, então vou sentar aqui. É isso aí. Meu nome é Simonian, o nome é Antônio Carlos, mas todo mundo chama pelo sobrenome. Eu sou professor do curso de psicologia da Unisantos aqui, Santos. E vim aqui porque eu fiquei muito surpreso exatamente com isso, né? Vamos lembrar da greve de 1917. Eu falei, puxa vida, né? Eu tomei contato com ela há algum tempo aí, que nós temos um grupo, até tem mais pessoas aí, tá o Fernando ali, a Cris, a Ângela, a gente tem um grupo aqui da Associação Brasileira de Psicologia Social, a BRAPS, e que é um grupo de profissionais da área de psicologia e social, e que tem interesse sobre a realidade, não é, que nós vivemos, e procurar refletir e ver como é que a psicologia pode ser útil aí nessa realidade e encarar várias questões aí. Não vou me alongar muito nisso. O que eu queria dizer é que eu fiquei muito admirado de ter um grupo aqui, e principalmente no Guarujá, que eu fui criado aqui quando era moleque, depois que eu casei fui para Santos. E tem um grupo anarquista aqui, né, que eu descobri também por causa dos meus alunos. Tem uns alunos lá no curso que acho que participam da atividade aqui do grupo anarquista e tal. E porque é muito importante fazer isso que vocês falaram e que está sendo feito, que é recordar a história. Eu tenho pensado cada vez mais que nós estamos com uma visão da história muito distorcida, a gente não sabe de muita coisa. Essa questão da importância do anarquismo frente ao marxismo e ao comunismo, isso é uma coisa que eu percebi recentemente, né, porque a gente tem mais a visão marxista, da crítica marxista, e a importância do anarquismo, para mim, que sou um profissional, que trabalho um pouco com essa parte de conhecimento, né, foi uma surpresa ver a importância do anarquismo e o anarquismo como origem de toda essa luta. E quando vocês estão falando que todas as lutas elas são libertárias e depois são apropriadas pelos grupos institucionalizados, a gente percebe que é isso mesmo. Então, o grupo aqui que organizou está de parabéns, as pessoas que falaram, né? E eu também não queria só falar isso, eu acho que é importante assim, essa retomada da história é importante para a gente pegar uma questão atual, que nós estamos numa situação ferrada aqui, né? os presídios explodindo, as verbas para a educação amarradas aí, educação e saúde amarradas aí pela PEC aí por 20 anos, não se pode mexer com isso, e uma série de coisas que está sendo feito agora, e ninguém fala da dívida externa, né? A dívida externa, o Lula uma vez falou que já tinha pago, ele pagou uma parcelinha lá do FMI, e tudo bem, a dívida externa virou interna, os estados estão quebrados e não se fala mais disso. Então a história oculta muitas coisas. Vocês estão denunciando o ocultamento da história, acho super importante, e a gente perceber a força do anarquismo. E a gente aprofundar essa crítica e ver que a luta é toda é contra o poder econômico institucionalizado. E esse poder econômico institucionalizado, ele está disfarçado hoje. E a gente só vê o resultado, que é essa situação de os estados falidos, porque a dívida que era internacional, era dívida externa, virou interna, e ninguém aborda isso, ninguém trata isso diretamente, e fica todo mundo correndo atrás para resolver o problema dos presídios, aumentar o número, o espaço para pôr mais gente, porque tem muita gente presa, não sei o que, tal coisa, mas na realidade é outra questão. Então, eu queria parabenizar a organização, o grupo do Guarujá, que fez... promoveu essa atividade e fica feliz de estar participando junto com vocês aqui, gente que pensa, né? Pensar é um negócio muito perigoso, né? Atualmente. Já fica o convite também para, né, somar com o pessoal do Guarujá aí em outras atividades, inclusive propor atividades também, né? Acho que é bacana isso. Lá no Centro de Cultura a gente fica esperando, o pessoal propõe, a gente agarra lá. Já, o César está ali, coitado, ele acabou de falar um negócio, eu já escalei ele. Falei, César, vai fazer palestra, né, César? É, só aproveitando para reforçar que o espaço aqui da biblioteca está aberto, né? A gente tem bastante material para quem gosta de pesquisar sobre... principalmente sobre anarquismo e sindicalismo, mas sobre outros temas, movimento negro, movimento feminista, antropologia, sociologia, a gente tem bastante título, coleções de jornais, documentos, alguns bem raros, dá para pesquisar, já estava mostrando para a galera que chegou mais cedo. Convido a todo mundo que tiver interesse, depois dar uma subida lá, assim que acabar o debate aqui, para conhecer, propor atividade, como o Antônio Carlos falou, e conhecer, pô, o espaço aqui é nosso, é coletivo. E aproveitando mais alguns temas que foram levantados, por exemplo, a questão da vanguarda, os anarquistas, assim, historicamente, eles usam o termo minoria ativa, que é um grupo de pessoas, né, o nome já fala, um grupo pequeno de pessoas que procuram orientar, mas nunca está à frente, nunca toma as decisões, sempre está junto com a classe trabalhadora, com os oprimidos. Então, geralmente, os anarquistas usam esse termo ao invés de vanguarda, minoria ativa. E passar a bola aqui para o Antônio Carlos, não sei se ele vai fazer mais alguma colocação. Eu vou agradecer mais uma vez estar aqui, é muito bacana vir aqui, eu gosto muito do pessoal do Guarujá, faço parte do NELCA, né, apesar de ser centro de cultura, então eu gosto muito e sempre é um prazer enorme voltar aqui. É mais perto eu vir para o Guarujá do que para o Centro de Cultura. O pessoal fica fudido com isso, porque eu moro lá na Zona Leste também, no fim do mundo lá, né? Então é foda vir para lá. É o Serra do Mar. Agradecer enormemente, agradecer a presença, né? Acho que é importante. Acho que quando a gente se reúne para trocar ideia já é um momento revolucionário, porque é uma puta de uma subversão, né? Imaginar que a gente poderia estar sentado dentro de casa assistindo, não sei o que passa no sábado, mas assistindo alguma bobagem daquela, ou as minisséries lá, sei lá, do Netflix, e a gente está aqui trocando ideia, se deslocando, conversando, vendo material, conhecendo gente nova, isso é subversivo, isso não tem igual, não tem quem pague, não tem. É um prazer enorme sempre conseguir conviver com isso. Então, agradecer ao pessoal do NECA pelo convite novamente.